Rádio Saturno AM. Ondas curtas de 49 metros. 6.150 kHz. A liberdade do som. Aqui quem fala é Rui Godinho. É segunda a sexta, às 14h, e no sábado, às 16h, eu estarei na companhia de você, desvendando segredos de músicas que marcaram época, revelando as emoções e situações vivenciadas pelos compositores no momento da criação. O programa Então Foi Assim, os bastidores da criação musical brasileira, de segunda a sexta, às 14h, e no sábado, às 16h. Aguardo você. Você fica aí reclamando do seu trabalho, mas não sabe o que é ser anjo da guarda. Não é fácil, não. Outro dia, o chefe interrompeu meu fim de semana pra eu ir correndo ajudar em uma construção. Um cara tava carregando um vergalhinho no ombro, quase encostando na rede elétrica. Oh, meu Deus, cadê essas férias que não chegam? Não dê tanto trabalho pro seu anjo da guarda. Nunca se aproxime da rede elétrica. CEMIG, Governo de Minas. Thank you. Saturno. A sua melhor companhia.